deixo de viver o compromisso. Longe de qualquer opinião, farto de conselho e de chouriço, maltratando o velho coração. Ovo de galinha magra, fora. Todo mundo que eu conheço chora. Deixo de viver o compromisso, longe de qualquer opinião, farto de conselho de chouriço, maltratando o velho coração. Ovo de galinha magra, bora. Todo mundo que eu conheço, bora.